Fala galera, tudo bem? Hoje preparamos com todo o carinho do mundo mais uma leitura de tema. Vamos lá? Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Desafios para superar a onda epidêmica das BETs no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. Um estudo produzido pelo Banco Itaú e divulgado pelo site Poder 360 calcula que os apostadores enviaram 68 bilhões e 200 milhões de reais às bets e outros sites de jogos e apostas online de julho de 2023 a junho de 2024. Os usuários conseguiram sacar em troca 44,3 bilhões, ou seja, uma perda de 23,9 bilhões de reais em um prazo similar a um ano, o equivalente a 0,22% do PIB, Produto Interno Bruto. Resumo: a cada R$3 apostados, o brasileiro perde um. Texto 2. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que até 5,8% da população pode preencher os critérios para o diagnóstico de ludopatia, a compulsão pelo jogo, e a porcentagem de pessoas impactadas pela prática é pelo menos 3 vezes maior. Jogos online agravam um problema. Algoritmos inteligentes monitoram comportamentos dos grupos de risco, tipicamente homens jovens de classe média baixa, para turbinar estímulos às apostas e reforçar a compulsão. São comprovadas, por sinal, as associações entre o vício no jogo e o abuso de álcool ou drogas, que se reforçam mutuamente numa espiral de degradação. O Brasil já é o terceiro maior mercado de apostas online do mundo. A Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo constatou que a renda de 2 em 3 apostadores foi comprometida. Segundo o Banco Itaú, os jogadores perderam 23,9 bilhões de reais para as casas de apostas, muitas delas sem sede no país, à margem da arrecadação. Pelos cálculos da PwC, as apostas devoraram 1,38% do orçamento das classes D e E. O Santander estimou em 2,7%. Ambas as análises, ainda que sem cifras precisas, dão por certo prejuízo a outros setores da economia. Políticas de redução de danos deveriam ser, em larga medida, custeadas por quem os causa. Mas, para piorar, o poder público abriu a caixa de Pandora a troco de banana. O imposto sobre o pecado desperta surtos de piedade em governantes, que taxam como pecaminoso todo tipo de produto. Mas enquanto a tributação da gasolina chega a 60% e a da telefonia a 40%, a das casas de apostas ficou em irrisórios 12%. Texto 3. O Brasil encerrou nesta semana mais um passo no processo de regulamentação de casas de apostas online. Foram recebidos mais de 100 pedidos de autorização de funcionamento de empresas de jogos e apostas virtuais. A partir da finalização desse processo, todas as iniciativas que não tiverem autorização do governo serão consideradas ilegais. Quem descumprir regras e normas legais sofrerá sanção. Essa é uma das etapas finais do processo de legalização dessas atividades no Brasil, que começou no governo de Michel Temer, MDB, em 2018. No entanto, dados relativos aos impactos sociais e econômicos dessas atividades apontam que a efetivação das regras legais de operação chega tarde e pode já estar defasada. Na economia do país e das famílias, as consequências das chamadas bets e de jogos conhecidos como tigrinho estão aparecendo e causando preocupação. Elas vão do aumento do endividamento e diminuição de recursos para itens básicos ao adoecimento mental e até suicídio. Texto 4. O texto 4 trata-se de uma charge. Favor verificar a proposta em PDF para melhor compreensão. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.